claro, quero mais tinta e menos tela. Cansei desse tipo de novela, juventude tá escorrendo na minha mão. Tempo é curto pra viver na cautela. E tem coragem, age, gosto quando procuro e me abre o jogo e quer de novo. Aprecio as que não se prendem, nem penso. Ah, então se apresse, a vida é muito breve. Doses pra te animar, percebi que tu se atreve quando bebe. E não esquece que tudo é um jogo e pra eu tá aqui foi sofrido. Perigoso, mas eu já criei meu casco. Detetive é mato, nessa saga eu tô perito. Se ela quer toda maldade, vem. Se não quer saber meu nome também, quer jogar na sedução, vem que tem. Outro dia tu me encontra, meu bem. Se não quer meu telefone, ok. Só não vem dizer que não te avisei. Vai me ter como fora da lei. Vou te ter como fora da lei, yeah. Bandida, tu sabe, né? Não veio à toa, meteu migué. Já saiu de casa pro que vier. Hoje tu pode ter o que quiser. Mina bandida, tu sabe, né? Não veio à toa, meteu migué. Já saiu de casa pro que vier. Hoje tu pode ter o que quiser. Quando eu te olhei, já sabia como tinha que lidar. Ela veio só pra jogar, depois de todo me usar. Usufruí do que queria, sairia de lá. Mas eu já tava preparado. Seu olhar transmitia seu pecado. Seu sorriso e seu cabelo perfumado. Confundia tudo, deixava embaçado. Já sabendo disso tudo, eu vi no que vai dar. Pode vir que o que tu tem em dobro vai levar. Não adianta conversar com amiga e disfarçar. Hey, oh. Adivinha de que é o celular que mais toque. Uma ligota brota do nada, vive bem louca. Se toca, mora com a primeira que eu peguei pela moque. Plena sexta-feira, transarina me cobre. Eu tô sumida, uma cota. Fala, fala, depois brinca, acabou. Vezó, verso pela língua dos profissional. Ela me ensina o melhor. Te ensina porque aprenda a disciplina de cor. Nós combina sem pôr, nem tira nada, vale a pena o suor. Me ouvi que ouvi longe, soube, esconde, se coube. Se desculpa o ponte, eu não vou brigar pelo que trouxe. Esse som pro topo, já que eu tô longe do que também vim provar. Tamo junto, nega. Não me nega que também vai lembrar. Não me nega que eu te como, como quem não voltar. Só não espere uma fera, pera, ver a cela nasce no coração. Pedra, sabe do que encontrar. Então se apresse, a vida é muito breve. Doses pra te reanimar. Percebi que tu se atreve quando bebe. Não esquece que tudo é um jogo e pra eu tá aqui foi sofrido. Perigoso, mas eu já criei meu casco. Detetive é mato, nessa saga eu tô perito. Se ela quer toda maldade, vem. Se não quer saber meu nome também, quer jogar na sedução, vem que tem. Outro dia tu me encontra, meu bem. Se não quer meu telefone, ok. Só não vem dizer que não te avisei. Vai me ter como fora da lei. Vou te ter como fora da lei, yeah. Fecha bem, meu bem. Algo do seu lado faz com que me sinto astro. Vou falar do ponto cheque do parágrafo. Contribua pra que eu cerque a poça. Homem de verdade fino tem vergonha de lavar a louça. Modéstia é o ponto fraco, eu te avisei. Eu sei, meu bem, é só tirar a roupa, não importa lá. O silêncio é como a mente de quem prende o ar. E a mesma lua daqui, a mesma lua de lá. Ó, veja os comentários na rua. A vida bandida não precisa e nem deve ser tua. Me sinto pra que tu se situe. Tu não olha no meu olho, meu karma não é runa. Ela sabe que por ela eu faço o mínimo. Corpo a corpo, eu vou nessa. Eu vivo, oficio, difícil. Veja bem, hipocrisia falar de amor, sem preparo pra isso. Entrei de cara lavada em um jogo arriscado. Curti quando tudo saiu como eu tinha planejado. Deixei o seu celular desligado no móvel ao lado. Esquece da vida lá fora, o tempo não para e o prazer não tem hora. Vou falar de novo, desabafo é tão bom. Que o que eu quero é tão ruim, mas o ruim é tão bom. Quanto melhor o rango, mais fede a bosta. Segue a bosta, gira, encosta, vem por cima. Que eu te encaixo e faço o clima. Já não vejo mais água dentro dessa piscina, menina. Tu é menina veneno, mas fui eu que te dei o veneno, menina. Se ela quer toda maldade, vem. Se não quer saber meu nome também, quer jogar na sedução, vem que tem. Outro dia tu me encontra, meu bem. Se não quer meu telefone, ok. Só não vem dizer que não te avisei. Vai me ter como fora da lei. Vou te ter como fora da lei, yeah.